Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. A sua hora de almoço está agora mais recheada. É que de segunda a sexta-feira, a Antena Web traz-lhe rapidinhas na brasa. Ria a bom rir na companhia da sua estação. Rapidinhas da Brasa, um programa da parada da paródia. De segunda a sexta-feira, entre a 1h e 1h30 da tarde, aqui na sua rádio Antena Web. Boa tarde, este é o Antena News. Morreu Claude Stanley Chu. Era o único combatente da Primeira Guerra Mundial ainda vivo. Claude Stanley faleceu hoje aos 110 anos de morte natural. Revoltosos líbios pedem ajuda económica à Europa. Ontem, os revoltosos líbios pediram aos países que têm capital de Muammar Gaddafi que libertem 3 mil milhões de dólares para ajudar as forças anti-Gaddafi a restabelecer-se militarmente. O ditador tem, em vários países, muitos deles da Europa, um total estimado de 165 mil milhões de euros, ou neste caso, de dólares. A Europa está agora a estudar esta possibilidade. Banco Central Europeu vai manter taxas de juros de referência a 1,25%. Alguns analistas previam, aliás, que o BCE aumentasse hoje a taxa para 1,4%. Mas foi o próprio BCE que noticiou que iria manter a taxa por mais um mês. Passos Coelho diz que o governo fica mais fraco sem maioria absoluta do Partido Social Democrata. Medicamentos mais baratos a partir de julho. Governo e Troika chegaram a acordo para a redução de preços dos medicamentos. Os genéricos têm de ser 60% mais baratos que os medicamentos de marca. E Portugal vai comparar preços com países que os praticam mais baixos. Exército sírio começa a retirar de Beirá, uma das cidades de maior número de revoltosos na Síria. Funcionários da central nuclear de Fukushima Daiichi entraram hoje, pela primeira vez, desde 11 de março, no edifício do reator número 1. Os funcionários da TEPCO instalaram hoje 6 ventiladores que visam reduzir a radioatividade no local. O segundo passo é instalar novos sistemas de refrigeração. Hoje é Dia da Língua e da Cultura Portuguesa na CPLP. No desporto, o Manchester United venceu ontem a equipa alemã do Schalke 04 e vai juntar-se em Wembley ao Barcelona, acredita-me sim, a final de 2008-2009, em Roma, no dia 27 de maio. Na altura, os espanhóis venceram por 2-0, com golos de Eto'o aos 10 minutos e de Messi aos 77. Esta é a terceira vez consecutiva que Espanha tem finalistas na Liga Milionária. E pode ser a terceira vez consecutiva que uma equipa espanhola arrecade o troféu. Em 2008-2009, foi o Barça. Em a final de 2010, foi o Atlético de Madrid que venceu, na altura, a equipa do Internacional de Milano por 2-1, já no prolongamento. Este ano, pode ser o Barcelona novamente ou o Manchester a rivalizar o título que conquistou em 2008, na final da Liga dos Campeões de 2007-2008, em Moscou. A edição do Antena News de hoje termina por aqui e regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva estará de volta por volta das 22 horas hoje, após o término dos encontros Braga-Benfica e Villarreal-Porto, a contar para a segunda mão das meias finais da Liga Europa. É o Desporto Antena.